jornal, mais um atentado. São sinais do céu onde ela é cultuada. Indiferença causa morte, crânio perfurado. E pra TV o doutor chora assistindo emocionado. Tudo que você assiste, a mídia patrocina. Como artistas que frequentam a boca de cocaína. Batem palma pra polícia operando uma chacina. Onde seu vício dá emprego gera morte na esquina. Passeata pela paz que você mesmo destrói. Não ameniza a dor que na favela corrói. Em barraco de madeira, não castelo de playboy. Na novela é fictício, não tem suborno do goi. Tem drogado atuando, chamado de galã. Mas que o crime vai fazer, esquecido no amanhã. Porque a nossa aliada você usa todo dia. Fica louco, chapadão, parecendo uma pilha. Profecias da nova ordem são soldados que morrem por conta de milhões que governantes movem. Profecias da nova ordem, soldados morrem por milhões que eles movem. Profecias, profecias da nova ordem, da nova ordem. Onde tá o presidente que se dizia do povo? Onde tá a esperança de um país novo? A conversa é sempre a mesma: emprego, salário. E na eleição o seu voto pro salafrário. As crianças como ficam com fome chorando por conta do dinheiro que você tá afanando. E quem é que se importa com nós aqui de Santos? Cada quebrada uma história diferente, mães em pranto. São passagens doloridas onde o ódio é cultivado. São falcões que sobrevoam o território arregado. Onde vem rico, pobre e gatinho. As formosas procurando a ligação mais pura para as mucosas. Aí você vai cavalgar sem se cansar a noite toda. Hipismo pelo troféu fabricado na Colômbia. Quem tem ele vira Deus, compra flat e tem poder sobre a sociedade que rejeitou você. Profecias da nova ordem são guerras que explodem. O governo cria leis pra esconder sua desordem. Profecias da nova ordem, guerras explodem pra esconder toda a desordem. Profecias, profecias da nova ordem, da nova ordem.